Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos hoje de novo com um convidado que regressa a este programa. O André Canhoto Costa traz-nos o livro As 5 Grandes Revoluções da História de Portugal, os momentos mais dramáticos e inspiradores da nossa história. André, seja bem-vindo de novo aqui às Madragoas. Eu ia pedir para te apresentares, como sempre faço com os meus convidados, mas como já estiveste por cá, não sei se... Olha, faço-te uma outra pergunta. O que é que tens andado a fazer? Além deste livro, claro. Boa que noite. Deve ter dado muito trabalho. Sim, boa noite. Tenho andado a escrever este livro, desde logo, não é? Porque foi um livro que deu muito trabalho a escrever, embora a investigação, uma parte da investigação estivesse feita, estivesse recolhida. Aliás, era impossível escrever um livro destes com o mínimo de rigor científico e com fundamento de arquivo, com muito fundamento de arquivo. Na maior parte das revoluções, sem ter esse trabalho previamente feito, senão era um livro que demoraria 10 anos a investigar e a escrever, mas no fundo é isso, tenho andado a escrever este livro, porque foi uma decisão no fundo que eu tomei de arriscar escrever para o público, que não deixa de ser hoje em dia também um tema relativamente controverso entre os especialistas e os académicos, o que é isso do público e qual é a relação entre... Aliás, estávamos um bocadinho a falar sobre... verdade, a falar sobre isso bem off, não é? O que é o público, afinal? Sim, há um livro de um juiz americano, Richard Posner, muito interessante, que se chama O Declínio dos Intelectuais Públicos. É um livro já de 2010, 2011, na América isto é um assunto também muito premente e é um assunto que me interessa muito, porque eu acho que de facto, a qualidade do espaço público e da discussão que é mantida na praça pública, não é? Nessa tradição da antiga democracia grega, tem muito a ver com as decisões que vão sendo tomadas. Enfim, isto não é fácil de resolver do ponto de vista meramente administrativo. Agora vamos criar intelectuais públicos e está feito. Mas é um tema muito interessante, porque eu acho que essa qualidade do debate tem muito a ver com estas decisões e com o espaço que se encontra ou não, também com a decisão das próprias pessoas que querem escrever para o público com qualidade. E isto tem muito a ver com o tema do livro. Eu acho que o déficit enorme que nós sempre tivemos, portanto, não é uma realidade que possamos dizer que em Portugal, no caso português, se agravou especialmente nos últimos anos. Se calhar até pelo contrário. O problema é que o ponto de partida é, de facto, muito complicado e isso é muito interessante. Tem a ver com a própria história da nossa democracia e eu acho que esse déficit de discussão pública e de qualidade da discussão pública e de livros e ideias lançadas para que o público as possa apreciar, independentemente da sua autoridade académica, que é outra dimensão que podemos também depois discutir, mas esta importância de termos muita gente a escrever, a trocar ideias e também muitos leitores a ler e a criticarem também essas ideias e manifestarem as suas opiniões, é um dos grandes problemas. Já se vê por aqui que eu não concordo muito com esta, por vezes, com este catastrofismo que existe em relação às redes sociais, porque as redes sociais, no fundo, tornaram visíveis aquilo que sempre existiu, que é a conversa de café, de taberna, sempre existiu. Amplifica um bocadinho, torna mais visível coisas que se calhar estavam esquecidas, não é? Estavam escondidas, não é? Antigamente dizia-se tudo isto no café do bairro e não ganhava uma dimensão nacional. Mas o problema não é existir as redes sociais. Aliás, faz-me lembrar um pouco quando se diz que em Portugal toda a gente liga muito a futebol. O problema não é ligarem a futebol. Na Alemanha também se liga muito a futebol. Em Inglaterra delira-se com o futebol. Exato. O problema é não haver mais nada. Exato, esse é que é o problema. E no caso esse discurso intelectual público é uma coisa que eu no outro dia também estava a pensar sobre isso. E de facto estava a chegar à conclusão que quem é que tem um discurso, quem é que é o intelectual com maior força junto do público em Portugal? E não estava a encontrar ninguém. Claro, sim, neste momento... Ou seja, há um ou outro nome que pode se aproximar disso. Sim, e toda a gente dirá, se calhar, o Ricardo Araújo Pereira, que teoricamente, enfim, eu não vou dizer que ele não tem essa ambição, porque eu acho que ele no fundo tem, obviamente que tem essa ambição e é uma forma de criar também, de fazer crítica e de colocar na mesa ideias, o humor, mas é praticamente o único caso e que chega por uma via popular, que não tem mal nenhum, mas era necessário também que existisse mais gente e com outros estilos, não é? Não nos esqueçamos que a ironia, se quisermos, é só uma figura de estilo. Há outras, não é? Que podemos também utilizar, não é? E acho que há também uma sobredimensão hoje em dia da comédia, não é? Claramente. Isso é muito curioso, porque também traz alguns problemas, tem muitas virtudes, mas também traz alguns problemas. Há quase uma ditadura do humor, já houve quem falasse disso. Ou seja, nós todos temos de ser engraçados quando veiculamos uma ideia. Claro. E é uma, claro, por si só é uma ideia perigosa, não é? Claro que sim, claro que sim. E é também, não só, enfim, para lá da questão da dicotomia seriedade ou risível, que não era uma dicotomia nada fácil, não é? Porque basta ver esse, aquilo que tem sido a posição de muitos desses humoristas, ou do Ricardo Espera, que é uma posição muito inteligente, no sentido do humor ser a última fronteira, no fundo, quase da existência humana, que torna tudo relativo. Mas isso às vezes também, eu acho que o instinto, o facto de reduzir tudo a uma reação humana tão fundamental, e por isso é que lhe também damos essa importância, também tem outros problemas na racionalidade, que é aquilo que todos nós discutimos, na forma como a racionalidade depois e o enquadramento das reações mais básicas, porque a gargalha convoca tanto, a gargalhada, o humor, a ironia, o trabalho da linguagem para provocar a gargalhada é tão eficaz precisamente porque é universal, não é? Porque ela atinge uma grande diversidade de pessoas. Mas isso lá está, isso é também um problema, porque ao reduzir tudo a essa universalidade também esmaga de alguma maneira outras particularidades, outras sensibilidades, outras formas de encarar a vida. E portanto acho que, como em tudo, e isso é um bocadinho também o tema do livro, não é? O que é difícil em qualquer modelo, e nos sistemas políticos também é assim, é o equilíbrio, não é? Isto os gregos já sabiam tudo. Estamos aqui para falar sobre o teu livro, e eu quero falar sobre o teu livro, As 5 Grandes Revoluções da História de Portugal. Já lá vamos, mas ainda em relação a este assunto, eu gostava de te perguntar se esta falta de debate público tem, ou seja, as responsabilidades são mais do público ou são mais dos intelectuais? Eu diria que, se nós partirmos do princípio que os intelectuais têm outra formação e, portanto, têm outro tempo também disponível para pensar, lá está, em questões abstratas, a responsabilidade é mais dos intelectuais, porque o público, pelo menos neste assunto, noutros não, em termos políticos se calhar não podemos fazer o mesmo juízo, mas sobretudo nesta vida das ideias, é um pouco o resultado de uma história. Isso também é muito interessante, tem também muito a ver com este livro. E começa logo pelos níveis de compreensão e de conhecimento, que são muito diversos de pessoa para pessoa, e tendo em conta que nós tivemos níveis de alfabetismo em Portugal praticamente até aos anos 70 elevadíssimos, é óbvio que nós não podemos esperar que o público passe de repente de uma tradição de relativamente elementar, do ponto de vista da linguagem, não é? Das ideias mais complexas, a estar aberto a todos os discursos especializados. É por isso que eu digo que eu acho que a responsabilidade é sobretudo dos intelectuais. Agora, claro, à medida que o tempo vai passando e que as gerações vão tendo acesso à formação e às bibliotecas públicas, que apesar de tudo estão aí disponíveis já há algumas décadas, não é? Pelo menos desde 74 que se construiu uma... E há bibliotecas com um excelente serviço. Aliás, eu já não é a primeira vez que falo disto aqui nas Madragoas, mas, por exemplo, a Rede de Bibliotecas de Lisboa, e a Rádio Amália é uma rádio de Lisboa também, é incrível, não é? Não, claro, oferece, claro, um serviço incrível. Não, e se há coisa que é extraordinária, eu gosto muito de conhecer o território de perto, e mesmo noutros pontos do país, e até em pontos bastante interiores. Eu não me esqueço que em 2002, talvez, 2001, estive em Castro Verde, e Castro Verde, que é um sítio muito interior de Portugal, e tinha uma biblioteca municipal excelente, era relativamente nova nessa altura. Por isso é que eu digo que, se há coisa que se construiu com qualidade nas últimas 40 anos em Portugal, foram de facto as bibliotecas. O que eu acho, e é isso que eu também tento explicar neste livro, é que estas coisas não se mudam com facilidade do dia para a noite. Ou seja, este é um dos grandes desafios que têm países como Portugal e todas as democracias recentes, é que não basta disponibilizar a informação, não basta ter essas bibliotecas, claro que são um primeiro passo, mas aqui nós chocamos muitas vezes com hábitos de cultura, e quando na casa dos nossos avós e dos nossos pais não havia livros, há maior dificuldade, demora mais tempo, não é? Até que o livro se torne um bem presente. Até porque, voltando para responder e reforçar a resposta que eu dei sobre a responsabilidade dos intelectuais, e reafirmando essa ideia que, de facto, tendo que escolher, eu acho que a responsabilidade é mais dos académicos e dos intelectuais nesta incapacidade de lançar ideias públicas, a verdade é que o livro também foi utilizado, e sobretudo nestas culturas do sul da Europa, onde de facto a democracia teve mais dificuldade em arrancar, o livro é um objeto de imposição da autoridade, não é? E portanto, ainda hoje, todos nós temos acesso, e se, como tu sabes, é um dos temas que me interessa muito, e no último livro eu também falava um pouco sobre isso, não é? Os livros continuam a ser... O discurso especializado sobre os livros foi sempre, seja na política ou na religião, um tema quente, não é? Não é por acaso que a reforma, aquilo que, mais do que a espiritualidade, as pessoas muitas vezes vão muito para as diferenças teológicas, não acho que as diferenças teológicas sejam muito importantes, porque ambas têm uma tradição interessantíssima, muito profunda, todas pelo menos as religiões protestantes, as principais, e o catolicismo. O problema é organizacional, é a forma como, num determinado momento da história, estamos a falar no final do século XV e no século XVI, essas tradições... Portanto, a Igreja Católica se cindiu e, no fundo, o Norte e o Sul seguiram caminhos diferentes e muito na relação que se tinha com o livro, com a capacidade de decifrar o que estava escrito no livro e com a autonomia que era permitida ou não ao crente para interpretar aquilo que era que vinha escrito. No fundo, a ligação entre o crente e Deus e o nível de autonomia do crente para enquadrar ou encaminhar essa relação que tinha com Deus. E é isso, mais do que outras questões de andar à procura nos fundamentos teológicos. Eu diria que quase que é mais casual do que outra coisa. Aliás, podemos falar também um bocadinho sobre isso, que é muito interessante. Fala-se muito também na questão das indulgências e de que, teoricamente, haveria um maior apego nos países do Sul a formas de intermediação. Portanto, que a Igreja terrena teria mais peso no Sul do que no Norte, e que as indulgências, o facto de quase se comprar a salvação, não é? Através de produtos litúrgicos, que teria mais peso no Sul. E os historiadores hoje tendiam a dizer, um grande historiador inglês, Diarmaid McCulloch, que escreveu um grande livro há relativamente pouco tempo sobre a reforma e que diz que provavelmente era exatamente ao contrário. A questão das indulgências foi tão traumática do Norte que eles estavam muito mais agarrados a essa intermediação da Igreja, enquanto que no Sul a reforma passou um bocadinho... Os discursos reformistas inflamados passaram um pouco ao lado, não só porque era... Os territórios do Sul nessa época eram muito mais ricos, ou eram mais ricos, digamos assim, do que os do Norte, logo no início do século XVI. É preciso não esquecer isso, nós às vezes esquecemos, eu digo isso no livro. De facto, a sofisticação política, a riqueza, até a capacidade de misturar saber livresco com o saber manual, com o saber prático dos pilotos, dos pescadores, da navegação, isso estava muito mais presente no Sul, mas no Sul havia também uma maior capacidade, não vou dizer uma maturidade, mas uma maior desvalorização ou uma maior compreensão, podemos dizer assim, uma maior compreensão desse papel intermediário da Igreja. E por isso é que não foi tão profundo o impacto desses discursos inflamados contra Roma, não é? Contra o papel do Papa. E aquilo que estás a dizer também tem a ver com o facto de, muitas vezes, quando se fala da reforma protestante, parece que se está a falar de uma reação perante uma Igreja Católica, mas é uma reação perante uma certa Igreja, ou seja, a Igreja Católica nunca foi, há uma unidade, mas há manifestações diferentes, há claro. Erros diferentes, há também virtudes diferentes dentro de uma mesma Igreja. Claro, e na altura ainda se notava mais, porque as palavras do Papa demoravam muito mais tempo para chegar a um outro sítio, noutro lugar do mundo, não é? Claro, hoje em dia claro. Nós estamos habituados a essa facilidade e a essa claro. Velocidade em que uma encíclica papal no dia seguinte já está traduzida em Portugal e já está à venda numa editora óbvio. Católica. Não, e há questões aqui que de facto é preciso olhar com mais profundidade. Muita desta tradição, e os historiadores começam agora a olhar para isso também com um olhar mais crítico, do meu ponto de vista até mais interessante, que é mesmo esta tradição reformista, agora esquecendo um pouco o lado depois do que vem a ser o resultado da divisão entre catolicismo e protestantismo, mas olhando mais para trás para a tradição medieval e até da antiguidade tardia, há quem relacione esta erupção de autonomia das comunidades em muitos lugares da Europa como uma tradição que vinha da Eclésia, não é? Das assembleias, do hábito de decidir em comunidade. E, portanto,

sei lá quantas vezes desci esse tejo e fui pro mar fora com a alma a sangrar, levando na ideia uns lábios que invejo e aquela janela virada pro mar. Marinheiro do mar alto, quando as vagas uma a uma prepararem-te um assalto para fazer teu barco em espuma, repara na quilha bailando na crista das vagas gigantes que o querem entregar. Se não tens cautela, não pões mais a vista naquela janela virada para o mar. Mais ainda houvesse mais portos correra, lembrando-me em noites de meigo luar, de uns olhos ganhados que estavam à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastro de onde já velho e cansado viesse encalhar na boca da barra e mesmo de fronte daquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as vagas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de torturar como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as vagas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar. Depois de Carlos do Carmo, Tristão da Silva, uma das grandes vozes da música portuguesa que hoje aqui recordámos com esta, ou melhor, com aquela janela virada para o mar. Converso com André Canhoto de Costa, as cinco grandes revoluções da história de Portugal, também algumas revelações, ia dizer revelações, são os momentos mais dramáticos, inspiradores da nossa história. Porquê as revoluções, André? Aquilo que me inquietava, este livro digamos que tem dois motivos principais. O primeiro foi continuar a investigar, agora de forma se calhar até mais livre, porque a investigação académica tem obviamente imensas virtudes, porque ela é organizada e enquadrada, mas também tem depois alguns constrangimentos. E, por exemplo, em história, e isso tem a ver com o próprio desenvolvimento da ciência, seria uma discussão longa saber se isso se aplica com a mesma eficácia às humanidades ou não, mas a verdade é que o desenvolvimento da ciência fez com que as investigações normalmente sejam muito especializadas, e em termos históricos isso normalmente corresponde a períodos cronológicos muito curtos. Eu sempre tive a tendência, mesmo na investigação académica, para tentar ver as coisas no longo prazo. Porquê? Porque está muito na moda nas humanidades a ideia de que as coisas são estruturais, não é? A ideia de que há quadros imóveis, que nós temos que encontrar num quadro de imobilidade as linhas condutoras, as linhas que definem esse quadro, não é? Os fundamentos desse quadro. No fundo, a ideia de estrutura é isso. Nós temos que reconhecer qual é a estrutura e depois, naquele tempo, quais é que são as variáveis explicativas daquele tempo. E eu acho que a história é exatamente o contrário. O que é fascinante na história é perceber como um quadro mental dá origem a outro. E nós não sabemos porquê. Claro que isto é um problema terrível, porque a causalidade em ciência é um dos grandes mistérios, não é? Mas a verdade é que esse é o desafio que se coloca aos historiadores. E, portanto, eu na investigação académica tinha mais temas mais circunscritos, mas interessei muito pelos secretários de Estado. E os secretários de Estado do século, primeiro do século XVI ao XVII e depois, mais tarde, no doutoramento, sobretudo no século XVIII, com o famoso Marquês de Pombal. Em 1750 não era ainda Marquês de Pombal, eu concentrei muito no papel dos secretários de Estado e na luta entre secretários do rei Dom João V nessa investigação de doutoramento e tentar perceber como é que o ouro do Brasil, como é que uma lei fiscal sobre o ouro do Brasil, que no fundo era a decisão principal sobre o financiamento da monarquia portuguesa, como é que isso era decidido? Que argumentos é que eram apresentados na corte? Quem é que decidia? Era o rei, eram os ministros. E decidiam porquê? Quais eram os critérios ideológicos, podemos dizer assim por simplificação? Eram mais jurídicos? Eram de realpolitik, diríamos nós? Eram mais de racionalidade económica? Eram mais teológicos? Pronto, no fundo tentei compreender isso. E aquilo que começou a ser claro para mim é que o sistema político, obviamente, que o sistema político, a evolução da história de Portugal tem algumas... É possível explicá-la através de alguns momentos. Não há nenhum modelo que explique tudo, mas a história é isso mesmo. Quando nós começamos a reconstituir cada uma das épocas, percebemos uma linha evolutiva que tem a ver com isso. Ou seja, não tem a ver com um modelo que explique tudo em todo o lado, seja igual para Portugal, para a Inglaterra, mas há, de facto, uma história, uma sucessão de causas e uma sucessão de no fundo, de problemas que depois se tornam numa determinada tendência que tem um grande poder explicativo a longo prazo. E esses secretários, a importância que esses secretários de Estado vão tendo junto do rei, corresponde à escassíssima importância que os parlamentos ou as cortes vão tendo ao longo do tempo. Portanto, eles começam até por ser, as cortes começam por ser relativamente importantes, e na Revolução de 1383-85, nós às vezes esquecemos, há um rei que é eleito em cortes, apesar de ser um filho bastardo de um outro rei, mas era um filho bastardo. Havia vários candidatos, há uma discussão jurídica interessantíssima sobre qual é que é o candidato que deve ser aclamado rei, e as cortes decidem quem é o candidato através desta discussão quase parlamentar, diríamos nós, onde obviamente o saber jurídico foi muito importante, e até outras manobras interessantíssimas, como forjar documentos. Portanto, esta questão das fake news não é propriamente recente. Não é nova. Mas a verdade é que essas cortes começam por ser muito importantes, que vão reunindo ao longo do século XV, XVI, XVII, até que chegam ao século XVIII e praticamente desaparecem. Enquanto no resto da Europa começam a explodir as instituições, na Europa do Norte, sobretudo as instituições parlamentares, com partidos políticos mais ou menos organizados a partir do início do século XVIII, com uma imprensa fundamental, porque todos esses debates são impressos e depois são tornados públicos, com que nós conseguimos imaginar de impacto que isto tem, e a verdade é que em Portugal isso não acontece. E eu comecei a perceber que havia, de facto, aqui uma espécie de relação, ou alguma relação, entre este triunfo destes secretários, destes homens fortes, que às vezes até têm origens humildes, isto começa logo no século XVI, que são muito técnicos, que dominam o saber mais prático da política, não estão muito preocupados com a persuasão, com a retórica, com aquilo que nós muitas vezes também desvalorizamos excessivamente aqui no sul da Europa, que é a ideia de retórica. Olhamos para a retórica nos políticos como se fosse uma coisa má, quando a retórica em si não é má. A retórica é a tentativa de convencer. Depois cabe ao público e aos competidores políticos distinguir aquilo que é falso daquilo que é ornamento da linguagem, mas a retórica é um instrumento fundamental. E a verdade é que esses secretários explicam de alguma maneira essa tradição do homem forte que interpreta a vontade, quase a vontade do povo, e que a pouco e pouco se vai sobrepondo ao próprio rei. Isso é um dos dramas dos anos finais da monarquia, não é? Com o célebre João Franco, com diferentes ministros, mas em que aparece aqui o João Franco. Já tinha acontecido com o Marquês de Pombal, e é para mim permite explicar de uma forma, eu acho, parece-me muito mais cabal, por exemplo, a ascensão de uma figura como António Salazar. É muito mais fácil perceber de onde é que vem. Sem dúvida. António Salazar. E agora, quando estavas a falar, eu estava a pensar justamente nele. São as cinco grandes revoluções da história de Portugal. Começaste, já disseste aí qual é que foi o ponto de partida para a escrita deste livro, a primeira ideia. Eu gostava de falar sobre algumas destas revoluções, pelo menos não direi das cinco, porque o tempo é limitado por aqui, claro. Mas eu até vou aproveitar, André, as belíssimas perguntas que tu próprio deixas na contracapa deste livro. Por isso não vou inventar muito e vou começar por esta. A revolta de 1640 impôs uma identidade nacional, como muitas vezes se diz, ou não passou de uma mudança dinástica desencadeada por uma aristocracia com medo de uma verdadeira revolução? Sim, as perguntas são muito interessantes e são perguntas terríveis, como cabe um historiador para sair modéstia com alguma coragem, porque não têm respostas simples. E, no fundo, muitas as perguntas, o que no fundo provocam, estimulam, é exatamente a capacidade de perceber que as coisas muitas vezes não têm uma resposta, que é também um problema terrível do nosso tempo, não temos uma resposta simples e facilmente manipulável que nós possamos reproduzir. Bem, já percebi aqui a ideia fundamental, agora consigo reproduzir isto em 10 segundos noutra plataforma qualquer. Não é fácil. E, por exemplo, nesta questão de 1640, é um pouco... Aliás, há uma coisa que pode ser refrescante, é começarmos todos a dizer não sei a resposta. Exatamente. Ou ainda não sei a resposta. Ou tenho dúvidas. Exatamente. Ou é duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Quase, não é? E é um pouco, quase todas as perguntas são as duas coisas ao mesmo tempo. No caso da questão nacional, é uma questão muito interessante e é um assunto onde eu tendo a destoar com aquilo que é a resposta geral académica hoje em dia, que nega muito ou reduz muito a importância do nacionalismo no século XVII. É claro que o nacionalismo, se nós utilizamos a palavra nacionalismo, é óbvio que ele não existe no século XVII, porque estamos a referir-nos é uma realidade do século XIX, isso é evidente. Lá está a tal questão das estruturas. Se nós perguntamos, fazemos uma pergunta à história, a partir de uma categoria que nós temos na cabeça, muito fechada, associada a um outro tempo, é óbvio que a resposta está dada. Há Estado no século XVI? Claro que não há Estado, de acordo com a nossa concepção de Estado no século XX ou no século XIX, tal como não há nacionalismo. Mas o que eu acho que é interessante é perceber de onde é que vêm estas ideias. E os historiadores académicos fogem muito a isto porque há a ideia de que se nós nos metemos nesse debate, estamos tramados, porque somos engolidos pela discussão pública, pela instrumentalização que os discursos políticos fazem da história. Mas eu acho que esse é precisamente o papel dos historiadores. É ir para essas discussões, para o meio dessas discussões, e aguentar no meio da tempestade. E, portanto, quando nós queremos perceber se há nação, há de facto uma coisa muito interessante, que é um sentimento popular muito mais forte relativamente à ideia de Portugal, de pertença à terra, que nem sempre é uma terra definida com as fronteiras administrativas, mas que é uma terra que já associa, de alguma maneira, o território, a faixa atlântica, sobretudo, uhum, que tem muito a ver com os pescadores. E, portanto, por muito que nós também digamos que depois há um inculcar de uma história pátria, e sim é no século XIX, essa ideia de pertença à terra é podemos dizer que portanto, está mais circunscrita do ponto de vista territorial, ela não corresponde exatamente às fronteiras, mas atenção, porque ela claramente opõe-se àquilo que é o maior cosmopolitismo de algumas das elites. E, portanto, é preciso ver em cada momento de que forma é que esse discurso é ou não utilizado para provocar a revolta. E agora, respondendo à pergunta, é claro que em 1640 esse sentimento de amor à terra das populações e essa ideia de Portugal foi obviamente instrumentalizado por uma elite intermédia, que nem sequer era a grande aristocracia do reino, porque essa ficou quase toda ao lado do rei que estava em Madrid, do rei de Espanha, que começava a falar-se nessa altura já de Espanha, e portanto é uma nobreza intermédia. Muitos deles foram até depois acusados, o que é interessantíssimo, de terem feito a revolta precisamente para subirem na vida, porque eram indivíduos que não tinham, eram aristocratas sem grande capacidade de progredirem aos pináculos da administração régia e dos grandes cargos da monarquia, e fizeram a revolta para de facto conseguirem esse acesso, colocando um novo rei em Lisboa. Portanto, essa crítica é feita. Agora, é indiscutível que essa revolta acaba por sufocar, isso é evidente, o tal sentimento mais de pátria, que se começava a desenvolver em muitas das comunidades ou das grandes cidades portuguesas, e que travou, obviamente, um movimento revolucionário que noutras latitudes da Europa foi muito mais violento e com consequências políticas muito mais fortes também. André Canhoto Costa é o convidado esta noite das Madragoas. Continuamos a falar sobre estas 5 grandes revoluções da história de Portugal. Já lá vamos ao livro. Antes disso, temperamos esta conversa também com fatos, com canções. Vamos a isso com a Gisela João para falar deste senhor, ou melhor, para ouvir este senhor extraterrestre. Música.

nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é um sonho, uma quimera, ter saudades do futuro. Nos dias de hoje ninguém põe as mãos no fogo por um amanhã mais novo, por um amanhã mais puro. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Depois de Senhor Extraterrestre, Gisela João, ouvimos também este Nos Dias de Hoje, a voz de Ricardo Ribeiro, do disco Hoje é Assim, Amanhã Não Sei. Estamos a conversar sobre revoluções hoje nas Madragoas com o André Canhoto Costa. Ele veio apresentar-nos este livro. É uma edição de Sossego, uma chancela da editora Saída de Emergência. E vamos avançar um pouco mais na história para falar sobre a Primeira República. Parece-te bem, André? Sim. A Primeira República, um período conturbado, sobre o qual, e voltamos se calhar à questão pública, o debate público, sobre o qual falamos pouco, não te parece? Sim, e sobretudo eu acho que nos últimos anos ainda há um problema acrescido, é que há muitos estudos académicos, isso é incrível, porque apesar de não haver obviamente um grande debate público sobre a República, e já lá vamos à caricatura que é feita depois no discurso mais público em termos jornalísticos, mas há uma grande produção académica, enfim, há uma razoável produção académica sobre a República nos últimos anos, sobre a história da República, mas ela depois nem sempre passa de facto para o grande público, enfim, por razões óbvias, muitas vezes de dificuldade de ajuste do discurso, e porque também as pessoas muitas vezes fazem as teses e depois publicam as teses tal qual as defenderam, e uma coisa que eu aprendi com a minha grande orientadora de doutoramento é que a investigação nem sempre deve corresponder à redação. Portanto, uma coisa é a investigação, outra coisa é a escrita dos resultados da investigação. Isto parece uma coisa evidente, mas isto é muito difícil, porque isto implica uma capacidade de gestão e muito tempo disponível. Enfim, faz-me lembrar, vem-me logo à memória os grandes cientistas do século XVII, XVIII, XIX, de Newton e Darwin, que muitas vezes estavam 20 anos a pensar sobre um assunto. Depois, ao fim de 20 anos, espera aí, agora vou-me sentar e vou escrever as minhas ideias sobre o assunto. E às vezes são estes diferentes tempos que não é fácil de conciliar. As pessoas confundem muito também pela pressão a parte da investigação com a apresentação dos resultados. Há uma grande produção especializada sobre a República, mas depois aquilo que tem acontecido na República, infelizmente até mais do que noutros períodos da história, e é interessante tentar perceber, porque eu, para retomarmos a ideia de há pouco, eu não tenho respostas já evidentes para isso, mas a verdade é que a República, quase que até ao contrário daquilo que acontece com a Revolução de 1964, o vizinho de Abril, há uma grande polarização de ideias sobre a República. A República tornou-se um bocadinho, entre no discurso mais jornalístico e político, um ponto de discórdia, não é? Há a ideia de que ou há um endeusamento da República como uma nobre missão democratizante que falhou, ou então há uma diabolização da República como uma espécie de radicalismo delirante e violento, bombista, que apareceu ali na monarquia, que estava há pouco e pouco a tentar construir uma monarquia constitucional, digamos assim, parlamentar, e que foi interrompida por esses doidos que começaram a lançar bombas na cidade de Lisboa. Mais uma vez, não é uma coisa nem outra? E mais uma vez, eu acho que não é uma coisa nem outra, porque, primeiro, é verdade que o liberalismo, ou a monarquia que nós dizemos liberal, tinha de facto uma Constituição, uma Carta Constitucional, mas a verdade é que em termos comparativos, sobretudo nos últimos anos do século XIX, à medida que vamos caminhando para o século XIX, e lá está, e também porque o termo de comparação era cada vez mais gritante, não é? Quando Portugal se comparava a todos os níveis, quer do ponto de vista da industrialização, do desenvolvimento material das suas populações, da relação entre a elite política e as populações urbanas, a forma como os partidos... Um problema que curiosamente devemos ser sensíveis, porque hoje se volta a colocar de alguma maneira. A capacidade dos partidos políticos absorverem e introduzirem nos debates parlamentares camadas mais desfavorecidas e mais excluídas da população. Portanto, quando nós pensamos nestes critérios, é óbvio que os anos finais da monarquia do século XIX, o Portugal perdia, e muito, em comparação com outros resultados da Europa, com outros países da Europa, desculpem. E por isso é que a violência repressiva, que é outro dos assuntos também às vezes quentes, porque de facto a República depois também vai ser um período de grande violência, mas a verdade é que a violência já vinha de facto de trás, porque a incapacidade de construir um Parlamento, mais tarde ou mais cedo, acumula tensões que têm que, de alguma maneira, ser aliviadas. E, portanto, se nós formos ver a vida da cidade de Lisboa e do Porto, mas, sobretudo, a cidade de Lisboa, no início do século XX, é impressionante os relatos que aparecem nos jornais. E não estamos a falar de relatos escritos por jornalistas republicanos radicais. Há relatos de professores da Academia Militar de serem obrigados a fugir para o Martinho da Arcada numa dos conflitos que há no meio da cidade, numa recessão ou numa chegada do João Franco de comboio a Lisboa em 1908, e há uma violência que explode no meio da rua com cargas de cavalaria. Eu conto isso no livro. E as pessoas, no meio da confusão, às tantas partem-se as mesas de mármore do Café Martinho da Arcada, e os próprios adolescentes na rua, os rapazes, fazem um cordão para se defenderem da polícia com blocos de mármore. Estamos a falar dos anos finais da monarquia. Portanto, a violência é um problema que vinha a crescer já desde meados do século XIX. E portanto, isto também permite compreender muito melhor porque é que a República também tem algum sucesso, mesmo do ponto de vista militar, naqueles 3 dias, ou naqueles 2 dias, da madrugada de 3 para 4 de outubro, até à manhã do dia 5 de outubro, porque é que as tropas monárquicas não conseguem esmagar a Revolução, porque, de facto, a população urbana sabia aquilo que tinham sido os anos finais e acreditou que era preciso uma mudança no sistema político, e acreditava na ideia de república. Porquê que a República falha? E aí eu acho que a resposta é um tema também muito interessante, e sobre o qual até têm sido publicados alguns poucos livros ultimamente, e eu aí acho que mais do que a resposta que tem sido dada é sobretudo uma resposta que eu acho que tem muito a ver também com... Enfim, é difícil fugir às nossas ideias políticas, mas tem a ver com um certo ataque que se quer fazer ao neoliberalismo, não é? E eu percebo, é legítimo. Mas e eu não estou a dizer que é errado explicar a queda da monarquia e depois o falhanço da República com a crise do sistema liberal. Bem, mas a Inglaterra era um sistema liberal, ou os Estados Unidos não tiveram revoltas republicanas no início do século XX, com sistemas que, se quisermos, até mais violentos e mais desiguais, e até com uma violência urbana terrível, que é uma coisa que nós às vezes também não sabemos, que é os Estados Unidos têm atentados à bomba de anarquistas, de socialistas, terríveis no século XX, mas o sistema político aguentou. Portanto, obviamente que eu acho que em Portugal o triunfo do fascismo tem muito a ver com o tal modelo antigo e com uma população que vive fora das grandes cidades, vive num modelo muito arcaico em termos de económicos e culturais, e que, portanto, olha com a maior desconfiança para as elites políticas do centro, ao contrário das populações urbanas de Lisboa e do Porto, que são mais alfabetizadas, têm mais acesso à discussão, estão mais próximas dos centros de discussão e compreendem melhor a necessidade de dar um salto para um regime parlamentar. É óbvio que há uma grande parte do país, e há uma grande parte, obviamente, das classes mais favorecidas, que olha para essa mudança, para o risco da mudança, que para muitos é visto como aquilo que tem que ser feito, uma mudança parlamentar, uma mudança de um regime mais livre, republicano, e que aproveita a força mental, intelectual, a participação política dos cidadãos. É óbvio que há, podemos dizer aí sim, uma elite que olha para esse radicalismo urbano com a maior desconfiança. Mas essa elite, e há pouco falávamos sobre isso, nunca teria tido sucesso se fosse apenas essa elite a querer. E esse é um dos grandes traumas, eu acho que esse é um dos problemas, e isto não digo que os historiadores não comecem a responder a isso, começam a responder a isso, mas é óbvio que os fascismos não caem do céu, eles não são sempre iguais. Há também agora um grande receio de que possamos voltar a entrar nos regimes fascistas, mas até para nos defendermos um pouco melhor desses delírios é preciso compreender bem qual é a base de apoio, para lá da violência, obviamente, e do papel dessas cúpulas das Forças Armadas, mas qual é a base de apoio em termos históricos que permite que esses regimes triunfem, e até em termos culturais, como tenho estado a dizer, que é muito importante, não é? André, estamos aqui a ficar sem tempo e mesmo na reta final desta conversa, relembro as 5 grandes revoluções da história de Portugal. Não falámos de todas elas, mas falámos sobre algumas e falámos também da motivação do André para escrever este livro. Por último, e aqui vou apelar para a tua capacidade de síntese, queres deixar algumas palavras sobre a última das revoluções, sobre o 25 de Abril? Eu ia precisamente culminar esta apreciação, que corre sempre o risco de ser mal interpretada, porque é obviamente que hoje há um grande risco de naturalização do fascismo, não é? Quando nós tentamos compreender porque é que em Portugal há esta tendência, ou houve esta tendência ao longo da história, para recusar regimes parlamentares, a discussão pública, a liberdade de imprensa, uma certa liberdade dos negócios, de independência da vida económica do Estado ou da decisão política mais administrativa. Portanto, esta incapacidade de termos muito mais bem definido aquilo que é o espaço público, aquilo que é o espaço de intervenção política, de eleição de representantes políticos e depois um gosto que eventualmente as populações têm de criar a sua liberdade económica sem estarem dependentes desses jogos políticos. Portanto, uma separação clara dessas duas coisas. Essa dificuldade que depois aparece de forma claríssima na Revolução de 1974, não é? Esse anseio por voltar a construir ou por voltar a acreditar que é possível mudar o curso da história de Portugal. E vamos acreditar que, de facto, em 74 se conseguiu mesmo fazer essa ruptura. Mas é, sobretudo, o drama. Eu julgo que o maior fantasma que temos que enfrentar, e há um papel dos historiadores na tentativa de compreensão desta tal tendência cultural mais antiga, que não vale a pena varrer para debaixo do tapete, que é esta desvalorização que eu acho que é muito comum no nosso território, no nosso sistema político, na nossa comunidade, da discussão, não é? Do enfrentamento, da capacidade de se radicalizar, que é este ponto é que é muito importante, porque às vezes parece que hoje, e com os receios dos populismos, eu estou aqui a fazer uma defesa da conflitualidade. Não, porque isso é esse equilíbrio que é justamente muito difícil, e por isso é que eu quis escrever este livro, para demonstrar como, se eu vejo aqui algum sentido, é a procura deste equilíbrio que é sempre um anseio das comunidades no seu todo, elites, população, etc., que é chegar, de facto, a um acordo, porque o que é difícil é de facto, manter essa conflitualidade, essa divergência de ideias, esse gosto por discutir, mas querer convencer o outro sem entrincheiramento, que é um dos grandes desafios hoje. Quer dizer, nós vemos isso do futebol à política. Uma coisa é a clareza de ideias, porque eu também não estou aqui a fazer nenhuma defesa do Kumbaya, não é? Da ideia de que temos que pensar todos da mesma maneira. Não, mas é possível, e por isso é que é difícil, porque se fosse fácil, se estas coisas fossem fáceis, o mundo era um paraíso e nós já tínhamos conseguido introduzir fatores de desenvolvimento, fundamentos de desenvolvimento em muitas latitudes. O que é difícil é precisamente ter divergência de ideias e de pontos de vista, de interesses, manter essa discussão numa plataforma mais ou menos de entendimento, sem passar à violência ou sem passar ao insulto, mas sem também fazer logo acordos, porque as ideias mais criativas e as soluções que permitem dar saltos, isso é assim na política como na ciência, arrisco dizer, dependem precisamente da capacidade de manter sempre esta tensão. Portanto, por um lado, não penso como tu, não, tenho ideias completamente diferentes, não estou ainda convencido, mas por outro lado quero deixar-me convencer. Estou disposto a que tu fales mais uma vez para eu ver se tens ou não razão. Fica a ideia, uma ideia também aqui explorada, de alguma maneira neste teu livro, que abre o debate para falarmos um pouco mais sobre estas cinco revoluções, as cinco grandes revoluções, aliás, da história de Portugal. É assim o nome do livro do André Canhoto Costa, conta com prefácio do Rui Tavares. São os momentos mais dramáticos e inspiradores da nossa história. André, estás sempre convidado a voltar aqui ao programa. Aliás, ficámos até aliás aqui com pontas soltas para outro tipo de debate e, quiçá, organizamos aí mais uma conversa para falarmos sobre alguns dos assuntos aqui lançados e que ficaram sobre a mesa nesta edição das Madragoas. Terminamos com Camané, Marcha do Bairro Alto. Fica a sugestão do livro As Cinco Grandes Revoluções da História de Portugal. O autor foi o convidado esta noite das Madragoas, André Canhoto Costa. Sou o bairro alto e olho sempre de alto para as tristezas que Lisboa tem. Sou o bairro alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem. Todo bom filho sai conforme os pais que tem. O fado é meu pai, Lisboa é minha mãe. E eles cantando vão-me preparando para um tempo novo que aí vem. Nem quando foi dos terremotos do Marquês, nem com as maldades que o fado sempre lhe fez. Do bairro alto, cá no alto, eu vi Lisboa a chorar. Deu sempre a volta, pôs-me à solta, ensinou-me a cantar. O tempo corre, mas a vida continua. Lisboa morre por sair comigo à rua. Fez uma marcha ao meu jeito, vestiu-me a preceito e cá vou eu a desfilar. Sou o bairro alto e olho sempre de alto para as tristezas que Lisboa tem. Porque ela cantando me foi preparando para um tempo novo que aí vem. O fado é meu pai, Lisboa minha mãe, e um bom filho sai conforme os pais que tem. Sou o bairro alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem. Nem quando foi seu coração incendiado, ou quando viu o parque meio era apagado. Do bairro alto, cá no alto, eu vi Lisboa a chorar. Do que era pranto, fez um canto e ensinou-me a cantar. O tempo corre, é a marcha desta vida. Lisboa morre por ver a sua avenida cheia de gente tão diferente, a ver-me tão contente por ela abaixo a desfilar. Sou o bairro alto e olho sempre de alto para as tristezas que Lisboa tem. Porque ela cantando me foi preparando para um tempo novo que aí vem. O fado é meu pai, Lisboa minha mãe, e um bom filho sai conforme os pais que tem. Sou o bairro alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem. O tempo corre, mas a vida continua. Lisboa morre por sair comigo à rua. Fez uma marcha ao meu jeito, vestiu-me a preceito e cá vou eu a desfilar. Sou o bairro alto e olho sempre de alto para as tristezas que Lisboa tem. Sou o bairro alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem.